Controle de Salvador, aqui é o Mike Yankee Echo, informando o término de reboque na posição 7 do Pátio 1. Muito obrigado. Yankee Echo, Ciente, um bom dia. Bom dia pra você. Estou em Salvador, Webjet Whisky, Juliette Golf. Juliette Golf, prossegue. Muito bom dia, Torre. Whisky, Juliette Golf, solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 03. Juliette Golf autorizado, reporte o terno. Juliette Golf reportará grato. Escuta do Whisky, Juliette Air. Prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, atenta outro reboque da sua companhia. Sente. Whisky Juliette Sierra, pronto para o ingresso. Autorizado, até o portão. Sim, tio. Whisky Juliette Golf informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. Golf, ciente, bom dia. Whisky Juliette Sierra, reboque finalizado, tem bom dia. Paciente, bom dia. Gonzalo, bom dia. Webjet, Whisky, Gillette, India. Whisky, Gillette, India, prossiga. Salvador, bom dia. Webjet, Whisky, Gillette, India. Whisky, Gillette, India, prossiga. No pátio 3, posição 7, já acordado com infra-aero, solicitando autorização para giro de, do motor 2 por 5 minutos. O fiscal já está ciente? Afirmativo, senhor. Para cheque aqui de gerador. Ciente, estou ciente do acionamento, reporte ao táxi, reporte ao térreo. Índia. Oscar Juliette Índia, concluído o giro de motor, muito grato. Frente, bom dia Índia. meio